Muitas vezes olhamos o mundo como algo caótico, feito de coisas desconexas, confusas até, e temos dificuldade de encontrar um lugar capaz de acolher o meu ser pessoal, a quem chamamos de eu, com meu jeito de ser, meus anseios como mulheres, homens e trans, sendo quem somos, negras e negros, brancas e brancos, indígenas, ciganos, de origem árabe, judia ou palestina, pessoas com algum tipo de deficiência ou até em situações de isolamento social, em alguma situação que lhe gere dor e sofrimento. Mas, independente de quem somos, estamos todos em contato uns com os outros. Eu sou Leônia. Eu sou Ângela. Eu sou Luane. Juntas, fazemos o programa Eu no Mundo de Nós. Boa tarde. Estamos na Rádio Aconchego, 88.5 FM. Nosso programa vai ao ar às segundas-feiras, às 15 horas. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. O programa Eu no Mundo de Nós tem como objetivo te oferecer, antes de tudo, um lugar de encontro, de abraço com você. E desta forma, te oferecer informações, reflexões, muita música, entrevistas, dicas de filme e muitas outras coisas legais. Sempre com base em um filme ou em um livro, trazendo convidados. A gente vai falar um pouquinho do filme do Cineclube, que teve semana passada. E um dos filmes foi um episódio de uma série da Netflix, Grace Frank, que falou sobre sexualidade e sensualidade. E aí vários participantes do fórum de usuários e do próprio CIS tiveram presente com alunos da UFPE, discutindo o filme, muito legal. E aí, se vocês puderem comentar também um pouquinho de Leone, que estava presente também na sessão, do que achou do filme e dos outros filmes que foram exibidos. Os dois curtas que a gente assistiu estavam dentro da temática sensualidade e sexualidade na terceira idade. Após o filme, os dois filmes, a gente teve depoimentos de algumas usuárias que estavam presentes E a gente tem sempre organizado as sessões com temáticas ou também sem temáticas, mas nas últimas exibições a gente fez com temáticas. E tem sido muito bom, porque as temáticas, elas trazem as pessoas a pensarem um pouco sobre o que foi visto e trazerem para a sua própria realidade. Então é enriquecedor, porque as pessoas elas trazem depoimentos sobre a sua vida dentro daquela temática, e é muito rico a discussão. O Cineclube, ele está totalmente conectado com o que nós queremos aqui no CIS. O CIS, como vocês sabem, é esse espaço formado pela UFPE, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela comunidade aqui do entorno de Engenho do Meio, de Roda de Fogo. E o Cine, na verdade, ele também está fortalecendo uma linha de atuação nossa. Nós atuamos na linha de saúde, educação, cultura e comunicação. Então, sintam-se sempre convidados para participarem desses debates que nós aqui no programa estaremos trazendo e provocando vocês também. Então, minha gente, o nosso programa, ele vai discutir questões sempre com base em livros e filmes. Mas a gente também está trazendo uma novidade muito legal para vocês, que é o Espaço Recádio. O que passa pela rede, passa pela rádio. É um espaço que você pode mandar recados para pessoas da comunidade, das pessoas que fazem atividades aqui no CIS. E é um espaço legal para a gente dinamizar mais esse contato entre as pessoas. E vocês podem mandar recados para o nosso zap, que é 99721-5409, ou para o nosso blog radioaconchego.milharal.org, ou então para o e-mail radioaconchego@risope.net. Risope.net. A Rádio Aconchego 88.5 está aqui no espaço do CIS, na rua Lindolfo Collor 65, Engenho do Meio, bem perto de você. Eu no mundo de nós. Eu e nós juntinhos pode dar um cantinho, um calor, um remeleixo para passar a dor. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar, entrega teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. E é isso aí, minha gente. E agradecemos a participação de todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. E esperamos vocês toda segunda-feira, às 15 horas, no nosso programa Eu no Mundo de Nós. Um encontro com você. Eu, Ângela e... Luane. Ângela. Até a próxima segunda-feira, no mesmo horário, no mesmo... na próxima segunda, no mesmo horário, às 15 horas.